No final de tudo nós nem liga pra mídia. Cria que a cria só pensa em dinheiro. Mas se o dinheiro tá na mídia, nós vai entrar dentro dela e acabar com tudo. Se ligou? Borges. Do rádio passando a visão da 5. Playboy da sua, nunca fui teu amigo. Entra na bala, se mexa comigo. Levo tua joia, teu ouro, maciço. Gabriel saiu da PM, agora tá fácil pra fazer na mão. Quebro teu nariz, ainda piso na cara e deixo teu corpo jogado no chão. Falaram pra mim que eu fui capa da UOL, Globo da Band, da Rede Record. Avisar eles que eu sou proibido, me acaba em buceta igual o Fábio no pó. Tudo azul, nota azul, conta gorda, Majin Buu. Mídia me difama, chama de bandido, branquela safada, tu quer meu peru. Avisar lá que eu sou proibidão, cara fechada e fuso na mão. Balança a raba se me ver passar, que eu tô de AR porte do patrão. Água de bandido e dinheiro vivo, só uso cartão se for cartão clonado. RJ São Paulo, Atlântico, Chicago, tampa a porra da placa do carro. Pago o que deve, senão vai morrer. Eu represento quem veio de baixo, não tem mais fit, precisa arrombado. Jogo teu corpo na mala do palio, dropa de lazer, matar ou morrer. Você é um X9 branquelo zoado, meu mano, não vão deixar você viver. Se eu sou bandido, tu não vai saber. Madeira e pistola, racista, zoado, privilegiado, a vida é assim. Ele não aceita ver o preto crescendo, tá aí o flaco na conta do Jim. Pelo meu, tu é pleba, moleque. Guarda de preto só na internet. Chora pro PM que defende o Bozo, mas faz brincadeira com a Marielle. Do rádio passando a visão da 5. Pleba da sua, nunca fui teu amigo. Entra na bala, se mexa comigo. Levo tua joia, teu ouro maciço. Do rádio passando a visão da 5. Pleba da sua, nunca fui teu amigo. Entra na bala, se mexa comigo. Levo tua joia, teu ouro maciço.